PNM 251, decolou aos 4-4, chame agora o controle de Salvador em 1-9 decimal 8, senhor, bom voo. 1-9-8, bom dia. Objeto 6749, a escuta para a cópia. Objeto 6749, autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 340, Upper Whisky 50. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle 119.8, transponder 5150, objeto 6749. Decola no zero com a direita da L, Leda Bidev, 540 aprovada, posição 50. 198, 3.51, 50. Correto, EV 6749, portão 2, chame pronto para o posicionamento. Chama para o portão. Oi, Salvador, azul 4177, posição 1, está pronto para o pushback para o metro. Livre no 1, senhor, chame táxi, 4177. Deixa eu olhar para o táxi, 4177. Confirma, por gentileza. Web 5717, Galeão 3.0, Galeão, ciente, bordo de cópia, senhor. Objeto 5717, informação Foxtrot correta, tem o 340 aprovado, Galeão, pronto para a cópia, senhor. Pronto para a cópia. Web 5717 autorizado para o Galeão, nível de voo 340, via Upper November 857 até Sierra Golfo Romeo, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decolando da pistão no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta por November 857, segue conforme rota. Controle 119.8, transponder 5152, objeto 5717. Utilizado 340 Galeão, primeiro no dia antes, November 857, decola ficha 10, curva à direita da L, Leda Bidev. Upper November 857, após Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 6 e segue conforme a rota do plano, senhor. Ok, Upper November 857, Sierra Golf, Rosca, Upper Zulu 6. Sierra Golf Romeo. Correto, senhor. Portão 10, chame pronto para o posicionamento. Agora a volta. Saúde a partida 7898, informação Foxtrot 3003, confirme a direita cidade. Minuto 5898. Salvador Azul 4177, está pronto para o ataque com 90 a bordo, 0350, Teutonomia, Fernando Confins. Bruno 77, com fins copiados, 090 a bordo, 3,50, confirma? Afirmo. O 4177 tem táxi aprovado via Índia Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste 10012. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, 4177. Autorizado via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, quando o pronto chama 4177. Web 5898, pronto para cópia? Objeto 5898 autorizado com fins, Sierra Brava, Charlie Foxtrot, nível de voo 340, via Arthur Zulu 16, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5153, o objeto 5898. Autorizado com fins, nível 340, decola da pista 10, para a direita, subida da El, transponder Leda, Leda Bridge. Correto, 5898, chame pronto para o posicionamento, portão 3. Salvador Azul 4177, está pronto para espera do 10. Azul 4177, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, venta de 090 graus com 109. Aí a gente decola a pista no 0, Azul 4177. Matheus Luz, só um minuto. Controle no 77, decolou 5-4, chame agora o controle em 1-9, decimal 8, bom voo. Motor 198, Azul 4177, bom dia. Bom dia. Papadango Lima, Hotel Zulu para Sierra Bravo, Golfo Oscar, nível de voo 240, eu tenho aprovado. Confirme a faixa de se encontro e pista de onde decola, senhor. Aerostar e decola da 17, é isso? Vicente, confirme se é transporte de firma, senhor. Após ler a BDEV, submantém o nível 360. Lê da BDEV 360, azul 4177. Meu perdão, eu não confiei, muito baixa transmissão. Ok, Zulu, sem problema. Para 3201, no cruzo 260, informação, foco. Tá, 3201, na cena identificação, autorizado, chegada bom, fidez mantenha 4000 pés, o ajuste no 0 no 2. Bom, 4000, 3201. Limão, até o Zulu, tá pronto para a cópia, senhor? Lima, até o Zulu, autorizado Sierra Bravo Golf Oscar, nível de voo 240, decola da pistão no 0, correção, decola da pistão no 7, primeira curva à direita, subida gole até a posição Eval, após direto, posição Atino, após direto, Formosa, após direto, Prazo, correção, após Formosa, direto, Bravo Sierra Índia, após direto. Controle Salvador opera em 1 no 9.8, transponder 5156, Papatango Lima, até o Zulu. B copiado, cotejamento correto, somente a primeira após Eval, o primeiro fixo é pro fixo Apino, Alfa Vopá, Índia, November Oscar, senhor. Tem táxi aprovado, Lima Hotel Zulu, chama interseção para ingresso. Apino. Argentina, senhor. Alfa Papa, India November Oscar. Alfa 251, alterna da 3325. 360, chama a Recife 251, alterna 3325, azul 4177. Web 67 para 2 para 67.9 é portão 2 livre, puxa, senhor, chame táxi. Zulu livre ingresso, chame linha de pronto para decolagem de pista da 7, Zulu. Jet 5898, portão 3, correto? Afirmativo. Sentinel 3, o senhor número 2 no setor, o senhor aguarde aproximadamente 4 minutos por push. Agora 4 minutos, pode tomar seu 01 na aeronave da nossa direita? O 01 é a aeronave da sua direita, senhor. A aeronave da sua direita, iniciando agora o pushback. Obrigado. Então, 3201, preciso desviar da formação sobre pelo pro 200. Tem condições de voar, dona? Afirmo, dona. 3201, voe dona, desce para 2000 pés, o ajuste no 02, reporte estabilizado na LS que seria da pista na 0. Dona, 2000 pés, LS autorizado, tá, 3201. Hotel Zulu decolou 05, chame agora o controle em 1 no 9 decimal 8, bom voo. 98, Lima Hotel Zulu. Lima Hotel Zulu, transfere. Lima Hotel Zulu, contato radar na decolagem. Voe Evalda presente. Após direto Goiânia, submantém o nível 240. Eval Goiânia, acessão 240, Lima Hotel Zulu. Para o táxi web 6749 com 149, 356, alternando Galeão. Galeão 149356, copiado. 6749 autorizado em Índia Alfa, ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. Chame ponto para decolagem, ponto espera pista 10. Já. Botão 10 livre, senhor. Chame TAC 5717. O 5898, coordenação com o equipe de solo, após o tráfego livrar a cauda, tem livre posicionamento, chame TAC 5898. Estabilizado, TAN 3201, né, avistando. TAN 3201, completa aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 86. 749, linha decola sem parada, agilizando, senhor? Afirmativo. 749, livre linha de decolar, pista no 0, vento 080 graus, 089-1012, agora QNH. TAN 3201, passando externo embaixo. TAN 3201, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, informa aí pista livre. Boeing da Webjet iniciando agora a rolagem, pista no 0, cheque. Aguardando. Subjet 5898, 1, 2, 3 horas, Galeão. Ciente, aguarde. 3201, check trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 09 nós. Dado pouso, embaixo checado, TAM 3201. Objeto 6749 decolou zona 0, chame agora o controle em 1.9.8, bom voo. 98 web 6749. Objeto 5898, informações copiadas, taxi aprovado via Indy Alpha, tem um ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2, chame pronto por decolagem, pode esperar 10, senhor. Indy Alpha, chama pronto, ficou de uma 2. Leda BDEV, submantém o nível 340. Leda BDEV 340, web 6749. Está pronto para o táxi, seu amigo 128, autonomia 3 horas e 40, alterando com confins. 128, confins, confirme somente a autonomia? 3 horas e 40. 5797, autorizado o táxi via parte Juliette Alfa até o Porto Espera, pressiona 0, ajuste no 0 no 2. Chame pronto para o decolagem, Porto Espera 10, web 5797. Parte Juliette Alfa, até o Porto Espera no 0, vai chamar 2256, vai 2 do Alfa, Zulu Delta. 5898, pronto para decolagem? Aqui, o seu não chamou, mas agora sim, estou pronto, 5898. Ele vem 5898, ele mantém no 10. Ali mantém, 5898. No solo aos 1-1, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado Alfa, chama ingresso Taxi Juliette nesta frequência 3201. Alfa, reportará Juliette nesta frequência 3201. Azul Alfa, Azul Delta. Delta, só um minuto. No 331, no livre decolagem, pistão no 0, vento, correção. Webjet 5898, autorizado a decolar pistão no 0, vento 080 graus com 09 nós. Próxima ponte espera pronta, 5797.